54991 no solo 05, direita ao livrar 121, décima 9. Direita, solo 219. Solo Salvador, 54991, estou livrando. 54991, ataque autorizado, Alfa Kilo para o PAT 3. Alfa Kilo, PAT 3, 54991. M3-27, tem nível de decolagem, pista 10, vento no meio 0 grau, 05 nós. 0 decolagem, M3-27, Golfin de Golf na minha escuta? Prossiga, senhora. Autorizado reboque da ponte 6 para a ponte 7, parte principal. Ok, iniciando o reboque. Puxa na M3-14, tá na minha escuta? Sim, senhora, prossiga. Tá pronto para a cópia Petrolina? Agora. Autorizado Petrolina, nível de voo 340, via Pezulu 20, subida Momo Transição Flock. Momo Flock com a primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10. O código transponder é 5427 e o controle em 1208. Ok, autorizado Petrolina 340, Pezulu 20, executa Momo Flock. Decola com curva esquerda da cabeceira 10. Lançando 5427 e o controle 208. Correto, chamo para pushback e acionamento. Valeu, obrigado. Meia 327, decolada 07, controle 120, 18, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, Oxalé, 6327. Controle Salvador, boa tarde, Oxalé, 6327. 27, sobe 240, vigilante. A sessão 240 solicita 180 como final, se possível, 6327. Autorizada via Tael ou Leda para o 6327. Direto, Léo. Direto, Deus, grato. 6327. O Lima Papa Mike já visual do local para pouso. O Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, como está recebendo o controle? Agora sim, afirmativo, está visual para local para pouso. Ok, o Lima Papa Mike está com a livre. Livre, grato, bom trabalho, senhor. Autorizado, nível 80, 6327. Ok, 80, 6327. Salvador, aqui é o Golf, India Golf, informo o fim do reboque. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Alternado no 3325. 125, 13325, grato, boa tarde. 6327. Salvador, uma boa tarde, Azul 4144, autorização nível 360 para Confins, quem está mandando? Azul 4144, autorizado Confins 360 via Pêsulo 10, subida da El, Leda, Bride, curva direita após a decolagem, 5445 é o código, 1208 é o controle. Azul 4144, autorizado nível 360 para Confins, é Pêsulo 10, saindo da El, Leda, Bride, primeira curva direita após a decolagem, 5445, transposto 208, é o controle, Azul 4144. Está correto, seu próprio chibete para mim. Camará. Solo Web 5729, está ciente do Atis, na posição número 2, está pronto para cópia, Confins 360. Foi só 3217 que chamou pra cópia? Negativo, senhorita. Foi o Web 5729. 5729, tá autorizado o plano pra Confins 360 via Pêsulo 10. Subida da El, Leda, Bride, curva direita após a decolagem. 5440 é o código, 1208 é o controle. Certo, então. Estamos autorizados para Confins 360, a Pêsulo 10, aerovia. Decola da pista, nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita da El Leda, Leda Bridge, 5440, transponde 208, ao controle 5729, posição número 2. Tá correto, 5729, chama para o pushback, estacionamento. Tamara, 29. Salvador, boa tarde, gol 925. Vai passar o externo estabilizado, ele é 1-0. Gol 925, tráfego avistado já embaixo travado. Afirmativo. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus com 0-5 mais, gol 925. Autorizado pouso, pista 1-0, gol 925. Alô, Xanamé 321 para o táxi com 83 a bordo. Informações, por favor. Confirme. Informação de Tel Delta no meio alternativa. 3 horas e meia de autonomia, alterna Goiânia. Táxi, Apache Índia Alfa, ponto de espera, semi-torre 286. Apache Índia Alfa, 286, obrigado. Boa tarde, gol no 755. 1.5 para 2.000 pés, ajuste 1.015. 2.015, tá na bomba. Salvador, TAM 3217, quem bota 1-2, informação com meu, autorização com 3217, autorizado com fim 360 via Pêsulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5443 é o código, 1208 é o controle. Autorizado para o TAM 3217, com fim, nível 360 via Pêsulo 10. E após brisear pelo Lúcio 16. A saída da El, Leda, Bridge com curva direita. 5443 transponder, 1208 é o controle, TAM 3217. Tá correto, TAM, chama para pushback acionamento. Camarada 3217. Funcionamento 5729, gate 2. Abaixo. Manda 29. Tem uma previsão para o 729? Só está aguardando a passagem do Ocean, que está passando praticamente agora a retaguarda para liberar o seu push, ok? Ok. Após a passagem dele, podemos iniciar então? Afirmativo. Grato, 29 iniciando após a passagem do Ocean no número 2. Gol 925, Oliveira 219. Afirmativo no solo de Salvador aos 21, gol 925. Obrigado, direita 219, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1925, livrou. Gol da Bolsa, 63, junto ao Pronto. Taxi Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1925. 170 graus com 07 nós. A linha cola 603, ou já. De Salvador, muito boa tarde, é 35488, centro de informação Romeu. Boa, 5488, desce para 4000, 10.015. 4000 com 1015, 5488. Paulo Salvador, muito boa tarde, é o Trip 219, cliente da Romeu 180, Vitória da Conquista. Eu ainda não tenho plano no sistema, acabou de chegar o plano aqui pra mim. Aguarde um minutinho, Paulo. Tá aguardando o Trip 5219. O 925, se aproximando da Juliette. Sim, a gente vai manter a antes da Juliette, aguardar. Ok, manterá, gol 925. 24 decola, chama o controle 120, decimal 8. Bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador Golfo, na 6321. Táxi 5729, temos 116 a bordo, autonomia 3 horas e meia, Terna Guarulhos. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Senhor, ponto de espera, chame 186, pronto, 5729, obrigado e boa. 1925, fique atento a início de táxi do Webjet, após ingresso em Juliette, portão 1. Ok, ficará atento ao colega, ingresso em Juliette para a posição 1, pole position, gol 925. Pronto, cópia? Pronto pra cópia. 5219, autorizado conquista 200, vai prosseguir direto na rota. Subida Ágora após Arcos, direto, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5464 é o código, 1208 é o controle. Autorizado, 200 para conquista, conforme rota do plano, decolagem. 1-0, direita, perfil A, porra, após VTC, transponder 5464, controle 1208, 5219. Correto, chama para pushback acionamento. Em horário, 5219. Autorizado a decolagem, 5729 da LR. Reduzindo, 5488, desce para 2000, autorizado LS 1015. 2000, autorizado LS com 1015? Deu 1015. Ok, obrigado. Puxa, acionando no 3, chama 3 de táxi. No 3, chama táxi, só por Só se for agora, em 120, decimal 8, os 29 decola. 208, boa. 729, boa tarde, decolou, tá na sua escuta, solicita proa de Leda. Boa tarde, sobe 360, autorizado Leda. 360, Leda na proa, 329. 321, vou eletro. Eletro. TP 5488, pode interceptar o localizador? controle, trip 5488. Prossigo, Tete. Autoriza a interceptação do localizador, é presente? Autorizado, Elias. Obrigado. Salvador Azul 4206, boa tarde. 206 para 2000 pés, via chegada a Mare 1015. 2000 via Mare 1015. Azul 4144, com 9-2 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna galeão, abandono de táxi. Solta LB, que eu não entendi. 9-2. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alpha, ponto de espera 286, 4-1-4. Indy Alpha, descente 3000, feed up to 71015, via my arrival. Descente 3000. 1015, I request direct ETAP intersection, go 395. Negative to flight to ETAP, maintain MARI. That's okay, I will maintain MARI, go 395. Bono 755, reduz para velocidade de aproximação, 2000 pés, autorizado aliás. Reduzindo no 755. Trip 5488, chama a torre agora 118.612. 118.612, obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde, trip 5488, fui LS, trem baixo checado. Tive pouso, tráfego avistado, o vento no 60 graus, 62 nós. 5488, livre pouso. Regresso 1500, seja uma general. Uma descida, mas que é pro Delta. 6321, chama o centro Recife agora, no 288, até no 260. 288-260, 6321, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4144, ponto de espera da 10 na alta. Sim, ativo 4144, continuando por corrigindo. 4144 mantém o ponto de espera aguardando autorização, ok? Temos um TR da trip nacional já com pouso autorizado, em seguida um bang da Gol. Por gentileza, aguarde. Aguardando, 4144, visual, vamos. no 755, passou externo, trem baixado de checar. Voo 755, altímetro 1095, continua na aproximação, aguardando a autorização de pouso, a TR da trip e o precede, é o número 2 na aproximação. 7, número 2, 1755.